Afonso Pena, Guajajaras, Amazonas. Seus prédios anha-céus na favela, barracos de lona. Morro das Pedras, vítima do descuido, serviu dilúvio que afogou o versículo bíblico na enxurrada com os entulhos. Meteorologia sonegada, fiscalização banalizada. Defesa civil, mas só reage depois que desaba. É, seu Antônio, seis filhos num caixão é doloroso. Restou as angústias, a decepção com a falta de socorro. Quem mora em barracos ou miombo, se depender de prefeitura ou estado, morre ali no sono. Sem realizar nas promessas de luta do Lula, prioridade pros pobres que correm riscos na chuva. O depoimento emocionante de um garoto. Felipe lutou feito um herói. Felipe agora estava morto. Soterramentos, barracos destruídos, pessoas desabrigadas, mortos, feridos, pessoas soterradas. O resgate não para. Ao mundo do crime, a fúria das águas, o preconceito da elite, a favela de madeira devassada pelo fogo, a enxurrada que desce devastando o morro, que deixa meu povo abatido numa sensação de impotência. A catástrofe poderia ser evitada se não fosse a insuficiência daquele engenheiro que foi chicoteado pela língua. Um culpado era tudo que a defesa civil queria. Põe as contas na mesa do governador, e se sobrar uma merreca, inclui os carnês de seu Antônio Moro. As chuvas vêm na pancada, os deslizamentos não para. O resgate feito manual, os bombeiros gritam de raiva. Cava com as mãos, todos veem suas lágrimas. A resistência dos moradores dali não saía. Indecisão, frustração, não tem pra onde ir. Campanhas de agasalho, abrigos superlotados. Um grito de alerta na voz de um líder comunitário. Ai, sai daí, sai daí. Forças pra recomeçar. Te peço que a gente ora com fervor por mais um ano que passou. Os corpos vão chegando ao IML de BH rapidamente. Tem que ser reconhecido pelos parentes pra não ser enterrados como indigentes. Vão lhe falar: um pedaço de nós foi enterrado com Felipe. Vou chorar por dentro porque minha voz não pode calar. Se eu tivesse a visão do raio-x, o poder de voar pra te salvar, eu tirava os boys do Belvedere e sei lá, colocava a favela no lugar e pá. Todo depoimento tem suas contradições, lamentações, mas uma me chocou, real testemunha das inundações. Um simples moleque sobrevivente lamentou pelo amigo ausente. Disse que Deus põe tudo em seu lugar e que agora é seguir em frente, meu amiguinho. Nosso destino foi o pai que escreveu. Os ricos é que é culpado pela tragédia que aconteceu. Tragédia, Hospital João 23, Cemitério da Saudade. Bem-vindos ao crime, tamo aqui só de passagem. Meu Deus, dai-nos forças pra recomeçar. Te peço que a gente ora com fervor. Sobe e desce no morro, cidadãos voluntários prestam socorro. Um telefone de emergência no trabalho, um senhor larga tudo, desesperado atravessa as ruas a nado. Estado de calamidade pública, transbordo no Arrudas, no córrego do Cristal, no Onça, no Rio das Velhas, mas que chuva. Emergência no Betânia, Santa Maria, Itabira, Nova Lima, Rio Caratinga, São Bartolomeu, Fonte Nova, Jardim Alvorada, Sabará, Santa Luzia. De forma descomunal, os ricos vão pro sambódromo curtir o carnaval. Nós ficamos no lamaçal, de plantidão e receio contemporal. É hora de recomeçar de novo, cicatrizar as feridas, a perda das famílias, levantar com o céu que desabou na periferia. Tijolo por tijolo, prestação por prestação, dignidade. Reflita aí o sofrimento, mostrou a irmandade, a força da comunidade. Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul. A fuga fez uma análise da sobrevivência. Quem vai pagar os prejuízos?